esta é uma volta interessante, é onde os futuros valores do ciclismo português estão a despontar. Temos jovens com muito valor, vai ser uma prova muito disputada, como é o seu timbre, com uma subida muito interessante, que é a subida entre o Herval e Lagares da Beira, aquela subida que é uma subida muito comprida, e por isso vai haver espetáculo também dentro do ciclismo, porque o ciclismo é um desporto de espetáculo, um desporto de raças, é um desporto do povo, como disse. E queremos ter aqui também essa passagem no dia 14 de agosto, aí na Volta Rainha e na Volta que é a Volta de Portugal, onde estarão os melhores, onde estarão muitas equipes estrangeiras, e onde estarão ciclistas dos pelotões internacionais de grande valor. E por isso o Oliveira do Hospital associa-se mais uma vez a esta festa numa estratégia de marketing, numa estratégia de divulgação também do seu nome, que é aquilo que nós temos percorrido muito caminho e temos feito muito caminho, porque quando chegámos ao poder, Oliveira do Hospital não tinha estratégia, não tinha em relação à sua própria visibilidade, era um concelho muito fechado sobre si próprio, e por isso acho que hoje os eventos que nós vamos realizando, tanto de dimensão, fazem parte dessa estratégia de marketing e têm aquilo que nós queremos, uma continuidade, que é a divulgação do Oliveira do Hospital e das suas potencialidades como território. Peço aos ouvintes da Rádio Boa Nova que se desloquem, que deem brilho à prova e que apoiem estes jovens que serão os futuros ciclistas e que mais tarde ouvirão falar neles e que serão nomes consagrados do ciclismo português.